presidente legislativo taquarense, meu colega vereador Guido Mário, saudando, saúdo a secretária da mesma, colega vereadora Sandra, os demais colegas vereadoras, vereadores, aos servidores dessa casa e ao público que nos prestigia pelas mídias. Inicio externando, né, algumas reivindicações que chegaram até a mim, e uma delas é referente à Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, na verdade, alguns médicos em algumas determinadas especialidades estavam com essa pandemia, né, atendendo de uma forma não a contento de muitos ou não chegava a alcançar a muitos conforme a necessidade, e um deles era a questão do psicólogo, né, onde várias pessoas chegaram até mim, né, solicitando que, em conversa com o secretário, se tomasse providência quanto ao agendamento do psicólogo. Então, em conversa com o secretário Petri, secretário da Saúde, realmente ele citou a situação que estava a menos o atendimento dos psicólogos devido à questão da pandemia, mas que agora ia ser retomada novamente, então, a pleno, o agendamento então, para o atendimento às pessoas. Porque, conforme aqui foi citado antes pelo colega vereador Regis, é necessário que as pessoas tenham atendimento psicológico, sim, as que necessitam. Porque estamos vivendo em um momento onde as famílias, né, não estão tendo aquele recurso para a manutenção do sustento de seus lares, onde precisam de solidariedade, e isso tudo, na verdade, implica com a nossa saúde, né, e principalmente com a saúde mental. Então, temos que, sim, estar atentos, alertas e preocupados com a saúde de nossa população. Também, quero dizer que na quinta-feira, a Comissão Especial de Crise, ela vai se reunir, vamos fazer um agendamento com o secretário de Desenvolvimento de nosso município, porque temos que ter, sim, as respostas às nossas dúvidas. Como está acontecendo o planejamento posterior à pandemia? Né? Onde nós sabemos que as nossas microempresas, empresas de pequeno porte que nós temos aqui no município, como também é o caso de muitos ateliês, enfim, os nossos empreendedores do nosso município de Taquara estão sem as suas atividades, sabe? A gente fica muito preocupado quando tu passa pelos bairros, quando tu vai no interior e tu vê as fábricas que mantinham, os ateliês que mantinham, o comércio que se mantinha está fechado. Isso nos preocupa e muito. Como vai ser a retomada? Então queremos sim saber do planejamento que o município está fazendo, né? Também sabemos desse recurso que está vindo para no auxílio dos micros e pequenos empreendedores. Queremos ações mais contundentes, o mais rápido possível, para que nós possamos dar tranquilidade à nossa população taquarense. Também, andando, né, no distrito de Rio da Ilha, vemos, e também Padilha, vemos que a RGE está estendendo as melhorias na questão dos postes, né, na rede elétrica, né, está trocando os postes e com isso também tem que ser acompanhado a situação da iluminação pública, porque muitos postes daí ficam às cegas, muitas localidades ficam às cegas. Né? Hoje mesmo me encontrei com o carro do setor, o caminhão do setor da iluminação, estava fazendo algumas melhorias, recuperação da iluminação em Rio da Ilha, mas sabemos que tem que andar meio que junto a troca do poste que a RGE efetua e também a colocação das luminárias pela Prefeitura Municipal. Também, né, quero parabenizar a comunidade de Padilha, principalmente a Associação de Moradores, né, em nome do presidente Paulo Chu, também em nome do Vilmar Santos, aonde tomaram para si a praça que, né, que está localizada no campo do Padilhano, né, aonde que essa praça precisava de melhoria, de roçada, enfim, nos mobilizamos, fomos até lá e fizemos a nossa parte. Isso é cidadania, isso é solidariedade, isso é cuidar do que é nosso. Se a prefeitura muitas vezes não consegue atender de pleno, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Estão de parabéns pela iniciativa e já encamparam essa ação, aonde que tomaram para si a responsabilidade de fazer a limpeza daquela praça. Também estou junto e me coloco junto com toda a associação de moradores que quiserem proceder da mesma forma, limpando suas praças, limpando seus logradores. Eu acho que isso, neste momento, é mostrar que temos o...